sable, balançable.

que eu fiz dessa cor? Estrela tão velhinha, que é minha e só minha, tão cheia de amor. Estrela que imploro e que é santa também, que eu amo e adoro, que chora se eu choro, só tu, minha mãe. Canal 2 da Tana Web. Perdi a noite, vi-te num bar, só sem ninguém. Vi que sofrias e quis por ti sofrer também. Dei-te o meu lar e o mundo riu-se de mim. Viu-te feliz e não gostou de ver-te assim. Deus queira que essas que riem de ti não caiam na mesma lama onde um dia te vi. Deus queira, se elas um dia caírem, que encontrem alguém que as salve como eu te salvei a ti. Perdi a noite, mas encontrei toda a verdade. Por eles rirem, gostei de ti com mais vontade. Dei-te meu nome só para mostrar ao mundo que o riso é pouco para vencer amor profundo. Deus queira que essas que riem de ti não caiam na mesma lama. Deus queira, se elas um dia caírem, que encontrem alguém que as salve como eu te salvei a ti. Deus queira, se elas um dia caírem, que encontrem alguém que as salve como eu te salvei a ti. Sentada, imóvel, fumando.

tenha modos mais decentes, menina caprichosa e mimada. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia da ninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados para dar umas navalhas. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Get out.